A fecheiro 10, capítulo 29. Em vez de partir de mim, a decisão foi determinada por aquilo que aconteceu semanas depois. Maria Rosa ausentara-se, tinha um compromisso qualquer em Bordeaux. Antes de ir, chamara-me à parte e fizeram-me uma conversa confusa a respeito de Franco, da necessidade de eu acompanhar de perto durante a sua ausência. Considerou-o muito deprimido e compreendi, de repente, o que até àquele momento intuíra só aos poucos e depois esquecera por distração. Com Franco, ela não representava o papel de boa samaritana, como fazia com todos. Amava-o a sério. Tornara-se sua mãe, irmã, amante. E aquele seu ar sofrido, aquele corpo enxuto, deviam-se à ansiedade permanente por causa dele, à certeza de que se encontrava demasiado frágil e podia quebrar-se de um momento para outro. Esteve fora 7 dias. Com algum esforço, outras coisas me ocupavam a cabeça. Fui amável com Franco, entretive-me a falar com ele todas as noites até tarde. Deu prazer que ele, em vez de me falar de política, preferisse contar, mais a si próprio do que a mim, como nos tínhamos dado bem um com o outro, os nossos passeios por Pisa na primavera, o mau cheiro do Lungarno, as vezes em que me confidenciara factos nunca revelados a ninguém, da sua infância, dos pais, dos avós. Gostei sobretudo que ele me deixasse falar das minhas ansiedades, do novo contrato que assinara com a editora, da necessidade que tinha, portanto, de escrever outro livro, do possível regresso a Nápoles de Nino. Nunca tentou fazer generalizações e floreados de palavras. Pelo contrário, foi claro, quase vulgar. Se gostas mais dele do que de ti, disse-me uma noite em que estava como que entontecido, o que tens a fazer é ficar com ele tal como é. Mulher, filhos, essa tendência permanente para foder outras mulheres, as porcarias de que ele é e será capaz. Lena, Lenúcia, murmurou com afeto, abanando a cabeça. Depois riu-se, levantou-se do Maple, disse vagamente que, na opinião dele, o amor só terminava quando era possível regressarmos a nós mesmos, sem temor nem repugnância. E saiu da sala arrastando os pés, como se quisesse assegurar-se da materialidade do soalho. Não sei porque me veio à lembrança Pasquale, naquela noite. Uma pessoa tão distante dele em origem social, cultura, inclinações políticas. No entanto, por um instante imaginei que se o meu amigo do bairro conseguisse ressurgir vivo do escuro que o engolira, teria o mesmo modo de andar. Franco esteve um dia inteiro sem sair do quarto. À noite eu tinha um compromisso de trabalho. Bati, perguntei-lhe se podia dar de jantar a Dedé e Elsa. Prometeu que o faria. Voltei tarde, ao contrário do que era costume, deixara a cozinha toda desarrumada. Levantei a mesa, lavei a louça. Não dormi muito, às 6 já estava acordada. Para ir para a casa de banho, passei em frente do seu quarto. E intrigou-me uma folha de caderno presa à porta com um pionês. Tinha escrito: Lena, não deixes entrar as meninas. Pensei que nos últimos dias Dedé e Elsa o tivessem incomodado, ou que na noite anterior o tivessem arreliado, e fui tomar o pequeno almoço com a intenção de as repreender. Depois pensei duas vezes. Franco tinha uma ótima relação com as minhas filhas. Excluía a hipótese de estar aborrecido com elas por qualquer motivo. Por volta das 8, bati à porta devagarinho. Nenhuma resposta. Bati com mais força. Abri a porta com cautela. O quarto estava às escuras. Chamei-o. Silêncio. Acendi a luz. Havia sangue na almofada e no lençol. Uma grande mancha escura que se estendia até aos pés. É tão repelente a morte. Aqui direi apenas que quando vi, sem vida, aquele corpo que conhecia intimamente, que fora feliz e ativo, que lera tantos livros e se expusera a tantas experiências, senti ao mesmo tempo repulsa e piedade. Franco fora uma matéria viva, imbuída de cultura política, de propósitos generosos e esperanças, de boas maneiras. Agora dava um horrível espetáculo de si. Desembaraçara-se de um modo tão feroz de memória, linguagem, capacidade de atribuir sentido, que me pareceu evidente o ódio por si próprio, pela própria epiderme, pelos humores, pelos pensamentos e as palavras, pela feia dobra do mundo que o envolvera. Nos dias seguintes, voltou-me à memória a mãe de Pasquale e de Carmen, de Giuseppina. Também ela deixara de se suportar e de suportar o segmento de vida que lhe restava. Mas Giuseppina vinha do tempo que me antecedera, ao passo que Franco era o meu tempo. E aquele seu modo violento de se retirar não se limitou a impressionar-me, chocou-me. E pensei muito tempo no seu bilhete, o único que deixou. Dirigia-se a mim e, em suma, dizia-me: não deixes entrar as meninas, não quero que me vejam. Mas tu podes entrar, tu deves ver-me. Ainda hoje penso naquele duplo imperativo, um explícito, outro implícito. Depois do funeral, em que tomou parte uma multidão de militantes de punho frouxamente fechado, Franco ainda era muito conhecido e estimado naquele tempo, tentei restabelecer contacto com Maria Rosa. Queria estar-lhe próximo, queria falar dele, mas não me permitiu. Aquele seu ar desfigurado acentuou-se. Assumiu os sinais de um desalento doente que lhe apagou até a vivacidade dos olhos. A casa lentamente esvaziou-se. Deixou de ter para comigo qualquer atitude de irmã. Tornou-se cada vez mais hostil. Ou ficava o tempo todo na universidade, ou se estava em casa fechava-se no quarto e não queria ser incomodada. Zangava-se se as meninas faziam barulho a brincar. Zangava-se ainda mais se eu as repreendia por causa das brincadeiras barulhentas. Fiz as malas e parti para Nápoles, com Dede e Elsa. Capítulo 30. Nino fora sincero. Alugara, de facto, o apartamento da Via Tasso. Fui imediatamente morar para lá, apesar de estar infestado de formigas e de o mobiliário se reduzir a uma cama de casal, sem cabeceira, as caminhas para as meninas, uma mesa e umas cadeiras. Não falei de amor, não mencionei o futuro. Disse-lhe que a minha decisão se devia em grande parte a Franco e limitei-me a levar-lhe uma notícia boa e outra má. A boa era que a minha editora aceitara publicar a sua coletânea de ensaios, desde que ele a reescrevesse de forma menos árida. A má era que não queria que me tocasse. Acolheu a primeira notícia com alegria, desesperou-se com a segunda. Depois aconteceu que passámos todas as noites sentados ao lado um do outro a reescrever os seus textos. E essa proximidade impediu-me de manter viva a raiva. Eleonora ainda estava grávida quando recomeçámos a amar-nos. E na altura em que ela deu à luz uma menina, a quem deram o nome de Lídia, Nino e eu já éramos outra vez um casal de amantes, com hábitos nossos, uma bela casa, duas meninas, uma vida privada e pública bastante intensa. Não penses, disse-lhe desde o início, que estou às tuas ordens. Agora não sou capaz de te deixar, mas mais cedo ou mais tarde acontecerá. Não acontecerá, não terás motivo para isso. Motivos já eu tenho muitos. Em breve tudo se alterará. Vamos a ver. Mas era só teatro. Aos meus próprios olhos fazia passar por sensato aquilo que na verdade era insensato e humilhante. Desfruto, dizia, adaptando as palavras de Franco, aquilo que agora me é indispensável. E assim que tiver consumido o seu rosto, as suas palavras, todo o desejo, mando-o embora. Por isso, se o esperava dias em vão, repetia para mim que era melhor assim. Eu tinha que fazer, ele não me deixava respirar. E quando sentia as ferroadas de ciúme, tentava acalmar-me, sussurrando para mim: sou eu a mulher que ele ama. E se pensava nos filhos dele, dizia para comigo: passa mais tempo com Dede e Elsa do que com Albertino e Lídia. Obviamente era tudo verdade e tudo falso. Sim, a força de atração de Nino esgotar-se-ia. Sim, tinha montes de coisas para fazer. Sim, Nino amava-me. Amava Dedé e Elsa. Mas havia também outros sims que eu fingia ignorar. Sim, sentia-me atraída por ele mais do que nunca. Sim, estava pronta a negligenciar tudo e todos, se ele precisasse de mim. Sim, os laços com Eleonora, Albertino e a recém-nascida Lídia eram pelo menos tão fortes como os laços comigo e com as minhas filhas. Sobre esses sims, deixava cair véus escuros. E se aqui e ali se verificassem alguns rasgões que tornassem visível o estado das coisas, recorria à pressa a grandes palavras sobre o mundo em transformação. Tudo muda. Estamos a inventar novas formas de convivência. E outras sentenças, entre as muitas que eu própria pronunciava aqui e ali, ou que escrevia sempre que acontecia. Mas as dificuldades pressionavam-me todos os dias. Abriam fendas continuamente. A cidade não melhorara nem um bocadinho. Depressa me derriou com os seus incómodos. Havia Tasso, revelou-se desconfortável. Nino arranjou-me um carro usado. Um R4 branco, a que logo me afeiçoei. Mas nos primeiros tempos desisti de o usar. Acabava por ficar presa no trânsito. Tinha dificuldade em fazer face às mil coisas do dia-a-dia, muito mais do que tiver em Florença, em Génova, em Milão. Dedé detestou a professora e as colegas desde o primeiro dia de escola. Elsa, que já estava na primeira classe da primária, voltava sempre com os olhos vermelhos, entristecida, e recusava-se a contar-me o que lhe acontecera. Comecei a repreender as duas. Dizia-lhes que não sabiam reagir às adversidades, não sabiam impor-se, não sabiam adaptar-se e tinham de aprender. O resultado foi que as duas irmãs se uniram contra mim. Começaram a falar da avó Adele e da tia Maria Rosa como de divindades que tinham organizado um mundo feliz à medida delas. Sentiam saudades delas de maneira cada vez mais explícita. Quando, para reconquistar-as, atraía a mim e lhes dava mimo, abraçavam-me contrariadas. Às vezes repeliam-me. E o meu trabalho? Tornou-se evidente que, principalmente naquela fase favorável, teria feito melhor em ficar em Milão, em arranjar trabalho na editora, ou mesmo em ir para Roma, uma vez que, nas minhas viagens de promoção, conhecera pessoas que se ofereceram para me ajudar. O que é que eu e as minhas filhas estávamos a fazer em Nápoles? Estávamos ali só para contentar Nino? Mentia a mim mesma quando me considerava livre e autónoma. E mentia ao meu público quando representava o papel de quem, com os seus dois livrinhos, tentara ajudar todas as mulheres a confessarem aquilo que não eram capazes de dizer? Eram apenas fórmulas em que me dava jeito acreditar. Mas, de facto, eu não me distinguia das minhas coetâneas mais tradicionais. Apesar de todo palavreado, deixava-me inventar por um homem ao ponto de as suas necessidades se imporem às minhas e às das minhas filhas. Aprendi a evitar-me. Bastava que Nino batesse à porta para que a mágoa desaparecesse. Dizia para mim, a vida agora é esta e não pode ser outra coisa. Entretanto, procurava disciplinar-me. Não me resignava, tentava ser combativa. Por vezes conseguia até sentir-me feliz. A casa resplandecia de luz. Da minha varanda via Nápoles estender-se até às margens do revérbero amarelo-azul do mar. Arrancar às minhas filhas a precariedade de Génova e de Milão. E o ar, as cores, os sons do dialeto pelas ruas. As pessoas cultas que Nino levava à minha casa em plena noite davam-me segurança, injetavam-me alegria. Levava as meninas a visitar Pietro, em Florença, e mostrava-me contente quando ele vinha vê-las a Nápoles. Hospedava-o em minha casa, lutando com as queixas de Nino. Fazia-lhe a cama no quarto das filhas, que tinham por ele um afeto que exibiam, como se quisessem retê-lo com a demonstração de quanto o amavam. Tentávamos ter uma relação desenvolta. Perguntava-lhe por Doriana, perguntava-lhe pelo seu livro, que estava sempre pronto a ser publicado, mas depois surgiam outros pormenores para aprofundar. Quando as meninas tinham o pai bem preso a elas, ignorando-me, ia distrair-me um pouco. Descia pelo Arco Mirelli e passeava pela Via Caracciolo, à beira-mar. Ou subia até à Via Aniello Falcone e ia até Floridiana. Escolhia um banco, lia. Capítulo 31. Da Via Tasso, o bairro era um pedregal pálido, muito distante, só detritos urbanos indistinguíveis aos pés do Vesúvio. Queria que continuasse assim. Eu agora era outra pessoa. Arranjaria maneira de ele não voltar a agarrar-me. Mas também, nesse caso, tendia para me atribuir um propósito que era frágil. Apenas 3 ou 4 dias depois da cansativa instalação no apartamento, não resisti. Vesti as meninas com cuidado. Eu próprio me ataviei minuciosamente e disse: agora vamos visitar a avó Imacolata, o avô Vitório e os tios. Saímos de manhã bem cedo. Na Piazza Amedeo apanhámos o metropolitano. As meninas entusiasmaram-se com o vento forte causado pela chegada de comboio, que despenteava os cabelos, nos colava a roupa ao corpo, nos tirava o fôlego. Não via a minha mãe nem falava com ela desde aquela cena de Florença. Temia que ela se recusasse a ver-me e talvez por isso não telefonei a anunciar a visita. Mas tenho de ser honesta, houve ainda outra razão mais secreta. Não gostava de pensar: estou aqui por este motivo e por aquele, quero ir ali, quero ir acolá. O bairro para mim, antes ainda dos meus pais, era Lila. Programar aquela visita significaria também interrogar-me sobre a forma de orientar as coisas em relação a ela. E ainda não tinha respostas definitivas. Portanto, era melhor deixar ao acaso. De qualquer modo, uma vez que podia acontecer que a encontrasse, dedicar a máxima atenção ao aspecto das meninas e ao meu. Desejava que nesse caso se desse conta de que eu era uma senhora distinta e que as minhas filhas não se tinham transviado. Estavam muito bem. Foi um dia denso de emoções. Atravessei o túnel, evitei a bomba de gasolina onde trabalhava Carmen com Roberto, o marido, e atravessei o pátio. Subi ansiosa às escadas desconjuntadas do velho prédio onde nascera. Dedé e Elsa estavam muito excitadas, como se estivessem a tomar parte numa aventura qualquer. Eu pulas à minha frente e toquei a campainha. Ouviu-se o andar claudicante da minha mãe. Abriu a porta. Regalou os olhos, como se fôssemos 3 fantasmas. Também eu, sem querer, mostrei espanto. Houve um descolamento entre a pessoa que eu esperava ver e aquela que, de facto, me apareceu à frente. A minha mãe estava muito mudada. Durante uma fração de segundo, pareceu-me uma prima dela, que eu vira poucas vezes em pequena, que era parecida com ela, mas tinha mais 6 ou 7 anos. Estava muito magra, os ossos da cara, o nariz, as orelhas pareciam enormes. Tentei abraçá-la, furtou-se. O meu pai não estava. Pepe e Gianni também não. Saber alguma coisa deles foi impossível. Durante mais de uma hora quase não me dirigiu a palavra. Mas com as meninas foi afetuosa. Gabou-as muito. E depois de as ter coberto com os grandes aventais para não se sujarem, pôs-se a fazer reboçados de açúcar com elas. Para mim, o tempo passou com muito embaraço. Ela fez de conta que eu não estava ali. Quando tentei dizer às meninas que estavam a comer reboçados demais, Dedé voltou-se imediatamente para a avó. Podemos comer mais? Comam tudo o que quiserem, respondeu a minha mãe sem olhar para mim. Repetiu-se a mesma cena quando ela disse às netas que podiam ir brincar para o pátio. Em Florença, em Génova, em Milão, nunca as deixara sair de casa sozinhas. Disse-lhes: não, meninas, não se pode. Deixem-se estar aqui. Avó, podemos ir? Perguntaram as minhas filhas, quase em uníssono. Já vos disse que sim. Ficamos sós. Disse-lhe ansiosa, como se ainda fosse criança. Mudei-me para cá. Aluguei uma casa na Via Tasso. Ótimo. Há 3 dias. Ótimo. Publiquei outro livro. E que me interessa isso? Clei-me. Ela, com uma careta de desagrado, cortou um limão ao meio e espremeu o sumo para um copo. Por que tomas uma limonada? Perguntei. Porque ver-te dá-me volta ao estômago. Juntou água ao limão, pôs um pouco de bicarbonato, bebeu tudo de um trago, num sussurro espumoso. Não estás bem? Estou ótima. Não é verdade? Foste ao médico? Imagina se ia gastar dinheiro em médicos e medicamentos. A Elisa sabe que não te sentes bem? A Elisa está grávida. Porque é que não me disseram nada? Não respondeu. Pousou o copo no lava-loiça, com um longo suspiro cansado. Enxugou os lábios com as costas da mão. Disse-lhe: Levo-te eu ao médico. Que outros sintomas tens? Tudo aquilo que tu me provocaste. Por tua culpa rompeu-se-me uma veia dentro da barriga. O que estás a dizer? Sim, fizeste-me rebentar por dentro. Eu gosto muito de ti, mãe. Eu não. Vieste viver para Nápoles com as crianças? Sim. E o teu marido não vem? Não. Então nunca mais ponhas os pés nesta casa. Mã, hoje não é como antigamente. Pode-se ser uma pessoa séria, mesmo se deixarmos o marido. Mesmo se formos viver com outro. Porque te zangas tanto comigo? E à Elisa que está grávida e não é casada, não dizes nada. Porque tu não és a Elisa. A Elisa estudou como tu estudaste? Eu esperava da Elisa o mesmo que esperava de ti. Estou a fazer coisas com que deves sentir-te satisfeita. Greco é um nome que está a tornar-se importante. Agora também já sou um pouco conhecida no estrangeiro. Não te venhas gabar a mim. Tu não és ninguém. Aquilo que julgas que és, para as pessoas normais, não é nada. Eu aqui sou respeitada. Não porque te tive a ti, mas porque tive a Elisa. Ela, que não estudou, que não tem sequer o diploma da escola média, tornou-se uma senhora. E tu que te licenciaste, o que é que te tornaste? Só tenho pena pelas duas meninas, que são tão lindas e falam tão bem. Não pensaste nelas? Com aquele pai estavam a crescer como os meninos da televisão. E tu o que fazes? Traz-las para Nápoles? Fui eu que as eduquei, mã, não foi o pai. E para onde quer que eu as leve, continuarão a crescer assim. És uma presunçosa. Nossa Senhora, tantos erros que eu fiz contigo. Julgava que a presunçosa era a Lina, e afinal és tu. A tua amiga comprou a casa para os pais. Tu fizeste isso? A tua amiga manda em toda a gente com autoridade, até no Michele Solara. E tu em quem mandas? Naquela merda do filho do Sarratore? Então começou a fazer elogios a Lila. Ah, como é bonita a Lina, como é generosa. Agora até tem uma firma que é só dela. Ela e o Enzo souberam muito bem orientar-se. Em suma, compreendi que a culpa maior que me atribuía era o facto de ter de admitir, sem escapatória possível, que eu valia menos do que Lila. Quando disse que queria cozinhar qualquer coisa para Dedê e Elsa, excluindo-me de propósito, percebi que era desagradável para ela convidar-me para o almoço e fui-me embora amargurada. Capítulo 32. Já na Rua Larga hesitei. Esperar ao portão que o meu pai viesse para o cumprimentar, dar uma volta pelas ruas à procura dos meus irmãos, tentar saber se a minha irmã estava em casa? Encontrei uma cabina telefónica, liguei a Elisa, levei as meninas até ao seu grande apartamento de onde se via o Vesúvio. A minha irmã ainda não apresentava sinais de gravidez, no entanto achei-a muito mudada. O puro e simples facto de engravidar devia tê-la feito crescer de repente, mas distorcendo-a. Tornara-se vulgar no corpo. Nas palavras, no aspecto, tinha uma cor terrosa e estava tão atacada pela indisposição que nos recebeu com pouca vontade. Não encontrei por um instante sequer o afeto, a estima um pouco infantil que sempre tivera por mim. E quando me referi ao estado de saúde da nossa mãe, falou-me num tom agressivo de que nunca a julgaria capaz, pelo menos para comigo. Exclamou: Lenu, o médico disse que ela está muito bem. É a alma que sofre. A mãe está perfeitamente sã. Tem saúde, não há nada a tratar senão o desgosto. Se tu não lhe tivesses dado a desilusão que lhe deste, não tinha chegado ao estado em que está. Que disparate estás tu a dizer? Exasperou-se ainda mais. Disparates? Digo-te apenas isto. Eu estou pior de saúde do que a mãe. Aliás, uma vez que agora estás a viver em Nápoles e sabes mais disso do que o médico, trata um pouco dela. Não a deixes ficar só às minhas costas. Basta que lhe dês um bocadinho de corda que ela repita. Procurei conter-me, não queria discutir. Porque me falava daquela maneira. Será que eu também mudara para pior, como ela? Os nossos bons tempos de irmãs tinham acabado? Ou Elisa, a mais nova da família, era o sinal evidente de que a vida do bairro agora estragava ainda mais as pessoas do que antigamente? Disse às minhas filhas, que estavam sentadas com compostura em silêncio, mas desiludidas porque a tia não lhes dava a mínima confiança, que podiam acabar de comer os rebuçados de açúcar da avó. Depois perguntei à minha irmã: como vão as coisas com o Marcelo? Muito bem, como é que haviam de ir? Se não fossem as muitas preocupações que têm desde que a mãe morreu, estaríamos realmente satisfeitos. E que preocupações? Preocupações, Lenu, preocupações. Tu pensa nos livros, a vida é outra coisa. O Pepe e o Gianni trabalham. Nunca consigo encontrá-los. Culpa tua, nunca cá vens. Agora virei mais vezes. Ótimo. Então vê se falas um pouco também com a tua amiga Lina. O que se passa? Nada. Mas entre as muitas preocupações do Marcelo, está também ela. Porquê? Pergunta a Lina. E se ela te responder, diz-lhe que faria bem em deixar-se estar no seu lugar. Reconheci a reticência ameaçadora do Solara e percebi que nunca mais voltaríamos a ter a antiga confiança. Disse-lhe que as relações com Lila tinham arrefecido, mas acabara de saber pela nossa mãe que ela deixara de trabalhar com Michele e agora trabalhava por conta própria. Elisa explodiu. Começou a trabalhar por conta própria com o nosso dinheiro. Explica-me lá isso. O que tinha de explicar, Lenu? Aquela deu a volta ao Michele como queria, mas com o meu Marcelo não é capaz.